uma vela em nome dos que já partiram. Erro as mãos e dou a minha vida para que interfiram. Procuro ajuda, sei que não estou sozinho. Sinto a força nas veias, mas dúvidas no meu caminho. Aprendi desde cedo que para conseguir vencer é preciso ver fazer por aprender a querer saber. E quando o sol se põe, vêm-se melhor as estrelas. E quando a porta se fecha, consideram-se as janelas. E quando a vela apagar, outra toma o lugar. E como ela, nós somos, só temos que aceitar. A noite, a lua, estrelas, céu iluminado. O mito, a lenda, o chão ensanguentado. Sombras, vultos e caras tapadas. Sirenes, latido, força, portas arrombadas. Algemas, bastões, o dia do julgamento. Lágrimas, família, grades, arrependimento. Acordar, adormecer, tempo a desaparecer. O risco, um dia, um ano, um filho a crescer. No final, um início, uma nova oportunidade. Desconfiança, isolamento, uma nova identidade. Pactos de sangue, a rua abrange. Em cada esquina, em cada beco, tudo em transe. Sou eu, és tu, à procura de uma chance. Faz com que o mundo está ao teu alcance. Pactos de sangue, a rua abrange. Em cada esquina, em cada beco, tudo em transe. Sou eu, és tu, à procura de uma chance. Faz com que o mundo está ao teu alcance. Gravitas no caminho, esponja face que não tem brilho. Caminheiros, mensageiros, curandeiros de algo digno. Olho vivo nesta selva onde resido. Merda suja em cada trilho. A paz está lá no cimo, acredita. Vão sempre a pena a tentativa. Aprende com os erros, é por a lei da vida. Fortalece, procura uma força extraterrestre. Toda a merda que fizeste terá consequências. Estás a leste, não bates pé. Problemas vão e vêm com a maré. O importante é tenhas fé, tem. Mas neste sítio onde eu vivo vejo people sem abrigo. Sem casa nem comida na mira de um inimigo. Bombas explodem sem acender rastilho. Enquanto queimas um charuto a uma mãe que perde um filho. Yeah, na tua cara vejo o brilho. Acendo o isqueiro derradeiro, estás fodido. Tudo o que rimo podes crer que é sentido. Tudo o que escrevo podes crer que já foi lido. Tudo o que faço é para manter o brilho. Não percas a aliança, não tens a vida por um fio. Pactos de sangue, a rua abrange. Cada esquina, cada beco, tudo em transe. Sou eu, és tu, à procura de uma chance. Faz com que o mundo que está ao teu alcance. Pactos de sangue, a rua abrange. Em cada esquina, cada beco, tudo em transe. Sou eu, és tu, à procura de uma chance. Faz com que o mundo que está ao teu alcance. Pois é nesta embriaguez de luz, en los cálidos destellos de los mosaicos y bajo la cúpula que lo envuelve todo, los creyentes se sienten poseídos por las radiaciones de la sabiduría divina y se elevan al reino de los cielos. La paz sea con vosotros. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no caminará en tinieblas, porque yo lo guiaré por la luz de la vida. Pactos de sangre, la rua abrange. En cada esquina, en cada beco, tudo em transe. Sou eu, és tu, à procura de uma chance. Faz com que o